Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 29º programa A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Vamos ficar com a boa sugestão musical do João Oliveira, desta vez em tons de Festival da Eurovisão, que esteve em Lisboa, como sabem, recentemente. A israelita Netta é a grande vencedora da edição 63 do Festival da Eurovisão da Canção. A cantora, que apresentou o tema Toy em Lisboa, arrecadou 529 pontos, 317 dos quais atribuídos pelos telespectadores espalhados por toda a Europa, Israel e Austrália. Do júri, recebeu 212 pontos. Esta é a pontuação mais alta algumas vezes atribuída ao país que não vencia a Eurovisão há 20 anos. Israel fez a sua estreia no concurso de música europeu em 73, participou 41 vezes, vencendo em 1978, 79, 98 e agora em 2018. No discurso de agradecimento, depois de ter recebido o prémio das mãos de português Salvador Sobral, vencedor da edição do ano passado, Neta agradeceu ao público por ter escolhido A Diferença. A música que a fez destacar nesta edição da Eurovisão, Toy, foi composta pelos israelitas Doron Medali, um dos compositores de maior sucesso em Israel, e Stav Beggar. Independent descobriu o tema como uma mistura de estranhos loops vocais, manequim necos, aqueles gatos chineses que apareciam ao fundo do palco durante a atuação, referências ao Pokémon e passo dança de galinha. Ouch. Ha. Hum. La. Ouch. Ha. Hum. La. Re. Ouch. Ha. Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome, boys, too much noise, I will teach ya. Pum pum po, pum pum po. Hey, I think you forgot that I play. Is running away. The Barbie got something to say. Hey, hey, hey, hey. My mama says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. So. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. He's a buck up, buck up, buck up, buck up, buck up, buck up, buck up. Vamos começar com uma notícia, desta vez não é uma boa notícia, mas é uma notícia que espelha uma área do globo em grande conturbação, que é Israel e a Palestina mais uma vez. Não é assim, Catarina? Exatamente. As guerreiras de Gaza voluntariam-se para prestar assistência aos feridos, lançam balões e papagaios de papel com as cores da Palestina, fazem pão para matar a fome a quem esgota o corpo a dar a luta a um dos exércitos mais poderosos do mundo. aproximam-se corajosamente da fronteira para gritar a sua revolta contra a ocupação israelita, que transformou o território onde vivem num gueto de onde é difícil sair. São as mulheres da faixa de Gaza que, por estes dias, passam grande parte do tempo em serviço junto à fronteira com Israel para lembrar a Tel Aviv e ao mundo que há algo em dívida para com os palestinianos. O direito do regresso às terras que já foram suas. Se queremos alguma coisa, melhor é fazermos barulho. E quando aquilo que queremos é a nossa terra, o nosso direito, é por essa razão que participo na grande marcha do regresso. Diz ao Expresso Samá, uma palestiniana de 26 anos. Tenho conhecimentos na área de primeiros socorros, o que me permite ajudar os feridos. Saio de casa às 8 horas da manhã e regresso às 7 da tarde. Ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias, 1967, e entregue à autoridade palestiniana após a retirada israelita, em 2005, a faixa de Gaza viu a sua situação complicar-se após o Hamas tomar o poder pela força, em meados de 2006. As mulheres veem os seus filhos sem trabalho e ficam desesperadas. Então participam muito nos protestos, talvez não a pensar nelas próprias, mas na terra e nos filhos. Diz Shama. A 5 de abril passado, já com a grande marcha do regresso nas ruas, começou a 30 de março e terminará esta terça-feira, 15 de maio. Avishai Adre, o porta-voz do exército israelita, tentou falar ao coração dos setores mais conservadores de Gaza. Nesta, como noutras guerras, a psicologia é uma arma, e com este post, o militar israelita, irónica e propositadamente, adotou o discurso do mais fundamentalista dos militantes do Hamas para tentar fechar as mulheres de Gaza em suas casas. Ser uma sociedade conservadora nunca foi um problema. Gaza pode continuar a ser uma sociedade conservadora, mesmo que homens e mulheres, juntamente com os seus filhos, saiam de casa para participarem na marcha, diz Shama. Ser conservador não quer dizer ficar em casa e não participar em eventos. Nunca poderá significar que as mulheres não possam gritar pela verdade e que tenham de ficar de lado. Significa apenas saber comportar-se e respeitar a sua fé quando se está fora. Sama estudou literatura na Universidade Islâmica de Gaza e fez formação na área da segurança e proteção. Hoje trabalha como tradutora e coloca os seus conhecimentos de socorrista ao serviço do seu ativismo pelo futuro da Palestina. Entre as cerca de 50 pessoas mortas desde o início dos protestos, a maioria atingida a tiro por snipers israelitas, posicionados do outro lado da fronteira. Não consta nenhuma mulher, mas muitas estão entre os milhares de feridos. Houve apenas ferimentos ligeiros, nada de grave, diz Shama. Quando as mulheres participam, os homens estão sempre lá para as proteger. É, mais uma vez, vem aqui à tona o que se passa na faixa de Gaza, entre aquela região conturbada do Médio Oriente, entre Israel e a Palestina. Particularmente esta semana assistimos a um recrudescimento desta violência. E estas mulheres são autênticas guerreiras, porque estão a dar ajuda aos palestinianos, a socorrer os feridos, a fazer-lhes comida, inclusivamente. Não sei se repararam que há uns dias, só num dia, foram mortas na faixa de Gaza 54 pessoas pelos militares israelitas e houve cerca de 3 mil feridos, alguns em estado grave. Porque se estão a evocar os 70 anos da criação do Estado de Israel e coincidiu com a mudança da capital, da embaixada dos Estados Unidos, por decisão do Sr. Trump, de Tel Aviv para Jerusalém. E isso está a criar esta nova intifada, que é a Guerra dos Paus e das Pedras, destes palestinianos contra o poderoso exército israelita. E estas são mais uma vez umas mulheres guerreiras que estão a lutar pelo seu território e pelos direitos naquela área do globo tão conturbada há 70 anos e continua, como infelizmente sabemos. Aqui na Rádio Boa Nova. Tua rádio favorita. Olá aos ouvintes da Rádio Boa Nova. No ar, na Rádio Boa Nova. Rádio Boa Nova. Por isso continuem a apanhar a música nacional e estamos com vocês. 100.2 FM. Olá, Rádio Boa Nova. Yeah. Vamos ficar agora com, para contrabalançar esta má notícia, uma boa notícia, porque no próximo fim de semana temos uma grandiosa romaria no nosso concelho. Claro, a Bárbara sugeriu e a Catarina vai reiterar essa visita ao Divino Senhor das Almas. Boa tarde, senhores ouvintes. Convido este fim de semana a visitar o Senhor das Almas e participar nas celebrações da Romaria do Divino Senhor das Almas, que se realiza nos dias 25, 26 e 27 de maio. Na sexta, dia 25, pode contar com a boa música da banda Jovisson. No sábado, dia 26, venha participar e dançar no grandioso baile com a banda Kremlin, seguida de um grande arraial. No domingo, participe nas celebrações solenes, como a missa campal. O terço, seguido de uma grande procissão, onde conta com a presença dos quase 100 irmãos da Irmandade do Senhor das Almas. E, para acabar, em grande, junto-se à banda Rem. O Senhor das Almas, antes denominado de Venda Nova, adotou este nome com a construção da sua capela, datada do século XIX-XX. que foi construída no local onde existia um nicho das almas, por obra do benemérito da Carvalha, que com a ajuda das populações vizinhas construiu uma capela destinada a abrigar os pacientes. Esta romaria centenária era antes organizada pela aldeia vizinha, Nogueira do Cravo, mas após a fundação da Irmandade do Divino Senhor das Almas, em 1963, esta festa conta com a excelente organização por parte da Mesa da Irmandade. Durante o fim de abril e o início de maio, esta aldeia conta há 12 anos consecutivos com uma equipa multidisciplinar composta por vários voluntários, transforma o espaço gentilmente cedido pela Irmandade do Divino Senhor das Almas, ampliado por uma tenda disponibilizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, num verdadeiro ponto de apoio aos peregrinos. Às macas, medicamentos e alimentos, juntam-se os conhecimentos e a experiência daqueles que há mais de uma década acolhem e cuidam dos caminhantes, dos caminheiros da fé, que ali chegam com mazelas várias e a precisar de conforto e afeto. No ano transacto, este espaço integrou também as filmagens da longa-metragem Amen, sobre a peregrinação a Fátima de João Canijo, como conhecidos atores, entre os quais Rita Blanco, e que saiu recentemente nos cinemas. Esta longa-metragem será um documento histórico que ficará para as gerações futuras e que é demonstrativo de como é difícil chegar a Fátima. É também importante salientar que durante largos anos foi produzido no Senhor das Almas um dos melhores vinhos dão do país, na adega corporativa, que atualmente se encontra encerrada. Foi também graças à inauguração de uma área de serviço para autocaravanistas no Parque Merendeiro que Oliveira do Hospital entrou na rota do autocaravanismo internacional. Com isto, a área de serviço do Senhor das Almas vai constar dos roteiros internacionais de autocaravanismo, prometendo trazer ao concelho turistas de toda a parte, em particular os amantes destes hotéis com rodas, que encontram neste local motivos e todas as condições para uma paragem. Fora do ambiente festivo, deve levar uma boa merenda e dirigir-se ao Parque Merendeiro do Senhor das Almas, uma zona arborizada e de onde se avistam as serras da Estrela, do Caramulo e do Açor. Muito bem. No próximo fim de semana, já sabe, senhor ouvinte, todos os caminhos vão dar ao Senhor das Almas, a localidade de onde é natural, podemos assim dizer, e vive a nossa queridíssima colaboradora Bárbara Coquim, que está lá para nos receber a todos com umas belas farturas, não é assim, Bárbara? Com certeza. Pois claro, lá estaremos. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. E agora vamos evocar uma figura muito importante, desconhecida por alguns, aqui também da região, de Mortágua, mais propriamente, que foi um combatente do Estado Novo. José Tomás da Fonseca nasceu em Laceiras, no concelho de Mortágua, em 10 de março de 1877, numa família numerosa de lavradores, e faleceu em Lisboa a 12 de fevereiro de 1968. A sua longa vida de 91 anos, vivida em Laceiras, Coimbra, Lisboa e Mortágua, permitiu-lhe testemunhar e intervir civicamente em sucessivos regimes políticos, monarquia constitucional, Primeira República, ditadura militar e Estado Novo. Aos 16 anos seguiu o destino, então, geralmente trilhado por muitos filhos de famílias camponesas numerosas, desfavorecidas e arraigadas, a uma fé católica popular. Por imposição paterna, abandonou os trabalhos agrícolas para matricular-se no Seminário Episcopal de Coimbra. Depois de uma aguda crise vocacional sentida em 1899 até 1900, que terá originado o seu retorno intempestivo a Laceiras, regressou de novo ao seminário para cursar teologia e, entretanto, receber ordens menores. Mas pouco antes de terminar o curso, a 31 de maio de 1903, abandonou bruscamente o seminário, em ruptura total com seus professores, diretores espirituais e a Igreja Católica, para converter-se num dos propagandistas e polemistas nacionais mais intransigentes e emblemáticos do pensamento laico, ateu e anticlerical. A 14 de fevereiro de 1904, casou com Clotilde Madeira Branquinho. Aderiu ao republicanismo ainda na fase de propaganda antimonárquica, 1903. Foi iniciada na maçonaria, na loja Coimbra Perseverança, vindo depois a integrar em Lisboa e Coimbra mais duas lojas do Grande Oriente Lusitano. Foi chefe de gabinete no Ministério de Fomento do Governo Provisório, António Luís Gomes, deputado constituinte pelo Círculo de Santa Combadão, senador por Viseu nas listas do Partido Republicano Português, Partido Democrático. Combateu o sidonismo. Foi delegado republicano da candidatura do geral Norton de Matos. Apoiante das candidaturas presidenciais de Arlindo Vicente e, após a desistência deste, de Humberto Delgado. colaborador muito próximo do Partido Comunista Português, identificado num dos seus registros biográficos da Polícia Internacional e Defesa do Estado, PIDE, como radical e perigoso, por manifestar-se continuamente com ataques contra a atual situação, leia-se o Estado Novo. Aliás, a sua ligação de Partido Comunista é ainda hoje um tema controverso e pouco esclarecido. Nos interrogatórios que sofreu por parte da PIDE em 1950, negou esse envolvimento, enfatizando que a política exerceu apenas uma única ação, a de propagandista republicana na época da monárquica e deputado e senador na nação republicana. A sua vasta obra, plenfenária e literatura não citou Marx ou Lenin, mas antes os socialistas utópicos. Professor de Geografia, História, Português, Moral e Diretor-Geral da Escola Normal Primária de Lisboa. Professor da Escola Normal Primária de Coimbra, Escola do Magistério Primário. Pedagogo controverso, foi defensor de uma escola primária pública, capaz de alfabetizar, civilizar todas as crianças de ambos os sexos, proveniente de todos os grupos sociais residentes nos mais e menos escondidos lugares do país. Escritor prolífico, publicou cerca de 40 títulos. Jornalista, autor de artigos de intervenção e propaganda de fortes marcas ateia, anticlerical, laica, republicana e socialista. A sua vasta obra foi censurada, proibida, apreendida e destruída durante o Estado Novo. Terá sido um dos 10 autores portugueses mais censurados pelo salazarismo e pelo marcelismo. Foi preso durante o sidonismo, 1918, a ditadura militar, 1928, e o Estado Novo, sucessivas vezes. Marginalizado, perseguido, suspenso e demitido da docência da Escola Normal de Coimbra, 1931 a 1934. Fechou-se, enfim, no seu concelho natal, onde retomou a sua paixão pelos trabalhos agrícolas, continuou a escrever a poesia e a prosa a publicar. Empenhou-se também na dinamização económica e cultural local e manteve imensa atividade cívico-política nos meios oposicionistas. A Terceira República, nascida da Revolução de 25 de Abril de 1974, concedeu-lhe a título póstumo a Ordem da Liberdade em 10 de Outubro de 1984. E perfeitamente merecida, dado a sua característica extraordinária de grande escritor, ele tem imensas obras publicadas e o facto de ter sido um antifascista, um homem que várias vezes esteve preso por ter sido opositor a Salazar e que obviamente sofreu na pele precisamente a perseguição e esteve várias vezes preso. É uma figura importante, estudada, como sabem, pelo professor da nossa escola, professor Reis Turgal, que tem uma obra, precisamente, a sua tese de doutoramento é baseada na biografia desta figura do século XX português. Rádio Boa Nova. Cláudia Pascoal e Isaura reagiram nos respectivos Instagram à derrota no Estádio Eurovisão, que decorreu no passado sábado na Altice Arena, em Lisboa. O apoio incondicional dos fãs é realçado por ambas, com Cláudia a garantir que foi um orgulho representar o país que tanto amo. Obrigada, acordo com 1.001 mensagens de apoio, inacreditável. É tão bom saber que, apesar do resultado, vocês continuam a apoiar a bonita canção de Isaura. Como a minha vida mudou há um ano atrás, não pensava estar no maior palco do mundo, partilhar esta experiência com uma equipa incrível e representar o meu país que tanto amo. Posso garantir-vos que dei o meu máximo e dei tudo de mim para vos fazer orgulhosos, escreveu Cláudia Pascoal. Eu nunca te quis menos do que tudo, sempre, meu amor. Se no céu também és feliz, leva-me. Teu redor são as flores, o meu lugar. Agora que não estás, rego eu o teu jardim. São as flores, o meu lugar. Agora que não estás, já prometi que um dia mudo ou tento ser maior. Se do céu também és feliz,

Nesse caso, é apresentar uma denúncia às autoridades. Dependendo da situação que encontrar, pode telefonar, enviar um e-mail ou uma carta. E ainda pode denunciar a situação ao mais alto nível. Para denunciar a situação, utilize os seguintes contactos. O da PSP, o telemóvel ou e-mail, da GNR, da linha SOS Ambiente e Território, o número azul, que é o 808-200-520, ou o SOS Animal. Pode também enviar a denúncia ao Ministério Público. Muito bem, aqui estificam os endereços para onde pode manifestar o repúdio por facto de um animal que sabe que está a ser maltratado. Porque temos que recomendar sempre que... Senhor ouvinte, não maltrate nem para a sua animal estimação, pois ele é o seu melhor amigo. E infelizmente muitos se esquecem disso. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a política, com a Bárbara Coquim. Boa tarde, senhores ouvintes. Esta semana trazemos a notícia dos expatriados, ou seja, dos imigrantes em Portugal. Chegam em grande número à procura do sol, da gastronomia, da hospitalidade e de uma oportunidade para recomeçar uma vida. Portugal é o melhor país da Europa e o quinto melhor país do mundo para receber expatriados, segundo um inquérito da Internations, uma rede social utilizada por 3 milhões de utilizadores. A empresa acaba de escolher o Porto para abrir o seu centro de desenvolvimento. Entre os que chegam para estudar, os que vêm fazer intercâmbios culturais, os que estão destacados por empresas, os que vêm ter com a família, procurar emprego ou aproveitar a reforma, quantos são os imigrantes que vivem em Portugal afinal? No próximo mês de junho, o CEF deve divulgar os números oficiais que dão conta da dimensão do universo de estrangeiros que no ano passado pediram visto para residir em Portugal. Por enquanto, há apenas dados provisórios que apontam para um número superior a 29 mil autorizações especiais de residência concedidas em 2017 a naturais de países terceiros à União Europeia. Em Portugal, o que são considerados imigrantes são para a Internations expatriados. Vivem longe da pátria em que nasceram. O INIS Expat Insider 2017 analisa a experiência dos expatriados em 65 países e recai sobre tópicos essenciais como a qualidade de vida, a facilidade de um imigrante estabelecer, a compatibilização com a vida familiar, a organização das finanças pessoais e o custo de vida que tem em cada país. E de acordo com essas respostas e no índice global, que mede todos os indicadores, Portugal protagonizou uma ascensão meteórica de 23 lugares face ao ano anterior. No final de 2017, Portugal era o quinto melhor país do mundo para acolher um imigrante. O índice tem várias subcategorias e é naquele que mede a qualidade de vida de um destino que Portugal se assume campeão, arrebatando uma liderança que em 2016 pertencia ao território chinês Taiwan. Para este índice, os inquiridos respondem a questões sobre opções de lazer, qualidade dos transportes e oportunidades de viagem, saúde e bem-estar, segurança e proteção e ainda felicidade pessoal. É no índice que mede a qualidade de vida percepcionada pelos expatriados que Portugal assumiu este ano o lugar cimeiro. A popularidade de Portugal entre os expatriados está em grande parte relacionada com o seu clima temperado e com o facto das atividades de lazer estarem amplamente disponíveis. De acordo com o inquérito, nenhum entrevistado teve algo negativo a dizer sobre o clima. Quase 2/3 consideram excelente. E 9 em cada 10 expatriados perceberam isso como um benefício potencial antes de se mudar. O bom resultado de Portugal na subcategoria Saúde e Bem-Estar, nona em todo o mundo, é em certa medida graças aos benefícios da natureza. Embora o país tenha resultados acima da média em relação à acessibilidade e qualidade dos cuidados de saúde, a verdadeira força de Portugal parece residir na qualidade do seu ambiente. Se Portugal não entra no top 10 da subcategoria Proteção e Segurança, ocupando a 11ª posição entre os 65 analisados, também é evidente que este não é um fator de preocupação. Portugal converteu-se nos últimos anos num país da moda. Está nos olhos de todo o planeta. E quando falo em planeta, sei o que digo, porque encontro viajantes de todos os pontos do globo a visitar Portugal, afirma convicta. Porquê? Porque ainda é um país autêntico. Muito bem. Boas notícias cá para Portugal. Ótimas notícias. Porque, de facto, nós, quando vamos às grandes cidades, sobretudo à nossa capital, percebemos que, de facto, está a haver um fluxo turístico impressionante, que é muito bom para as nossas finanças, não é verdade? Para a nossa economia. Sim, é ótimo. Aqui, se bem que neste texto falam dos expatriados mais como imigrantes. É, daqueles que residem, que optam por residir cá. Muitos vêm de férias e acabam Portugal, por residir. Não é propriamente um bom país para a imigração a que nós estamos habituados, que é a imigração à procura de melhores condições de trabalho. Agora, para as questões dos reformados ou de pessoas que não estão realmente à procura de trabalho, Acho que Portugal é, sem dúvida alguma, um ótimo país. Tem apenas acondicionante para os trabalhadores do baixo ordenado mínimo. Claro, os salários são baixos em Portugal, como tu também referiste há pouco tempo. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Muito bem, passemos agora a uma revisão do desporto com o Daniel Pereira. Desta vez, Daniel, o que é que nos trazes? Temos várias surpresas na última jornada da Liga, como, por exemplo, a evitada descida do Paço Ferreira, porque o Vitória de Setúbal venceu e o Paço Ferreira perdeu. O segundo lugar do Benfica, porque venceu o Moreirense por 1-0 em casa. E o Sporting foi aos Barreiros perder por 2-1. E também a descida do Estoril. E uma notícia menos boa é que houve confusões no centro de treinos de Alcochete na passada terça-feira. E o que parece que aconteceu é que cerca de 50 indivíduos entraram encapuçados nos balneários, jogadores, treinador, equipa técnica. O caso já está a ser investigado, há várias pessoas detidas. O Ministério Público já está a investigar. Também houve envolvimento com a Guarda de Intervenção, com a PJ. E esta situação é lamentável, não é, Daniel? É muito lamentável. Porque estas pessoas, desagradadas com o desempenho do seu clube, pelos vistos, sobretudo no futebol, e do próprio técnico, decidiram nada mais nada menos do que entrar e agredir. Exatamente. Como disse o nosso Presidente da República, isto é um episódio lamentável, que demonstra a falta de civismo e de educação. O próprio Presidente da República até disse que era uma selvageria. É uma selvageria. Ele disse, até usou a expressão, que se sentia vexado, porque isto dá uma imagem péssima de Portugal, não é? Porque estamos a falar de desporto e estamos a falar porque de pessoas que agredem. O desporto em geral, não é só futebol, deve ser tratado como uma festa e não como uma selvageria. Exatamente. Pronto. Realmente, para a semana cá estarás para fazer o balanço depois como é que correu a Taça de Portugal. Mas para já, de facto, estas notícias não são boas e o Sporting, de facto, está a sofrer aqui um conjunto de avalanches e, obviamente, a instituição Sporting deve ser respeitada e é lamentável que esta situação esteja a acontecer. E o próprio Presidente também deve ser respeitado. Se ele está lá, é porque foi eleito. É porque foi eleito pelo próprio povo. Se os Sportinguistas estão descontentes, pois devem criar os mecanismos para o destituir. Mas, obviamente, também vai tomar estas atitudes. O que devem fazer é fazer, por exemplo, uma reunião. Exato. E demonstrarem o seu desagrado relativamente ao Presidente, se esse for o caso. Agora, estes episódios são lamentáveis no futebol, ou seja, em qualquer área, não é? Neste caso, exatamente, no desporto. Pois é, Daniel, esperemos para a próxima traga as melhores notícias. Isso. Também está a ser investigado uma possível corrupção no handball. Também via Sporting. Via Sporting. Mais um caso de corrupção em Portugal. Temos tido tantos, infelizmente, e esta, obviamente, também mais uma vez à volta do desporto. É um caso chocante. E lamentável, a ser verdade, não é? Porque está ainda a ser investigado. Porque é a própria instituição que fica manchada. Claro. E é o como desporto. Como aqui há uns anos, por exemplo, o caso do Apito Dourado. Claro. Entre outros. E outros o caso têm dos e-mails. Tantos casos que têm vindo à tona, não é? Alguns deles ainda As estão... As próprias instituições é que ficam manchadas. Claro. E não... E a imagem de Portugal também. E fica. Os jogadores? Claro, todos. Que pois estão é, Daniel. A representar. Esperemos para a próxima, traga as notícias positivas, só positivas. Não é assim? Sim. Rádio Boa Nova. Passamos à sugestão de cinema do Eduardo Adro. O filme desta semana é Journeyman, Vontade de Vencer. Foi realizado por Ped Conside, é de género de drama e tem a duração de 93 minutos. Betty Burton é um campeão mundial de boxe na categoria de peso médio. Ao ver aproximar-se o fim de carreira, resolveu defender o seu último título num último combate. Receber o dinheiro e dedicar-se exclusivamente à mulher e à filha recém-nascida, o encontro, apesar de difícil, correu-lhe bem e Matt é considerado vencedor. Já em casa, sente-se mal e é levado para o hospital. Ao despertar do coma, algum tempo depois, depara-se com várias sequelas difíceis de superar, desde a perda de memória a súbitas alterações de personalidade. Ao regressar a casa com Emma, depois da hospitalização, dá um início ao maior e mais agonizante combate da sua vida. Adeus. Tenacious Man. Este filme está em exibição nos cinemas de Coimbra. Muito bem, ótima sugestão para o próximo fim de semana. When you call me home, I love you. Future. Boa Nova irresistível. Ficamos agora com a preservação do ambiente, com a Francisca Rodrigues. Portugueses sabem que a água é escassa, mas não a poupam. A seca que afetou todo o território continental do ano passado talvez tenha ajudado à resposta. Quando colocamos perante a afirmação de que o planeta Terra será sempre abundante em água, 83,3% dos participantes no inquérito promovido pelo grupo Águas de Portugal afirmam o seu desacordo. Mas, por outro lado, quando toca a aliviar os seus próprios comportamentos, 61,8% das pessoas, 1.662 pessoas, que participaram neste estudo assumem que estão a exceder-se no uso abusivo deste bem essencial. Essa campanha, a ser trabalhada pelas Águas de Portugal, será apresentada em junho e, ainda que se dirija à população em geral, deverá comunicar eficazmente para uma faixa etária muito específica, aqueles que têm entre 16 e 30 anos, que são os que assumem maiores gastos e menos predisposição têm para poupar. Muito provavelmente porque a maioria não é responsável pelas contas. Em Portugal, os cenários climáticos apontam para um aumento das dificuldades de abastecimento de água para as várias finalidades e ainda, na semana passada, o Ministro do Ambiente assumia que o país vai ter de fazer na água uma transição em tudo semelhante à que se fez na energia. E gerir a água a partir da procura, quem nem uma gota sairá das torneiras. Para o Ministro do Ambiente, os portugueses, agricultores, consumidores domésticos ou industriais têm deixado de pensar em haver mais oferta em termos de recursos hídricos para um consumo em crescendo e têm, em vez disso, de aumentar a eficiência. Ou seja, gastar menos água nas suas atividades diárias ou poluir menos, no caso da indústria. Tu poupas água, Francisca? Ou tu já repara, tu já estás nessa faixa etária que é citada? Ainda não. Não tens mais 16 ainda? Ainda não tenho mais 16. Tens. Mas poupas água? Mais ou menos, depende das coisas. Ou fazes daquele grupo como não paga a conta, porque é os pais que pagam, não tens a noção de que é preciso poupar. Porque sabes que se diz que a água vai ser um dos bens mais preciosos do futuro. Sim, isso é verdade. Há países que já fazem fortes restrições ao consumo da água. Uhum. E nós poderemos vir a estar entre eles nos próximos anos. Ainda não poupas, ainda não me respondeste. Depende das coisas. Por exemplo, eu tenho noção que nos banhos, antes era mais complicado, vá. Eram mais prolongados. Era mais prolongados. Agora são menos. Agora sim. Depende também da minha disposição. Se estou muito mal-humorada, fico lá muito tempo. Se estou bem-humorada, em um minuto já estou bem tomado. Bárbara, tu poupas água? Faço o máximo para que isso aconteça. Obviamente que há certas coisas em que às vezes não temos aquele pensamento rápido para poupar a água, mas nas tarefas mais simples, como a questão de lavar os dentes e usar o copinho, como a questão da garrafa no autocolismo que não é económico, isso é óbvio que faço. Muito bem, consciência ecológica, porque este de certeza vai ser um dos nossos grandes problemas no futuro. E já não será um futuro muito longínquo, provavelmente. Rádio Boa Nova 100.2 FM. E ficamos agora com a sugestão de séries do Gonçalo Branco, que ao que parece também tem um protesto a fazer. Boa tarde, senhores ouvintes. É verdade, tenho um protesto a fazer, porque na semana passada algumas séries da Fox foram canceladas e uma delas foi uma série muito querida por mim, que era Lucifer. Eu não entendo porque é que esta série está a ser cancelada, porque tinha uma boa audiência, tinha fama e tinha fãs. E qualidade. E qualidade, obviamente. Quando eu fiquei a saber do cancelamento desta série foi quando eu acabei de ver o último episódio da terceira temporada, que acaba completamente em aberto e pronto para o primeiro episódio da quarta temporada. E eu, quando li a notícia, fiquei completamente devastado. Além desta série, neste caso, outras duas séries que eu gosto bastante foram canceladas. Que é... Já é muito azar. Pois é. Que são? Foi O Exorcista, que é uma série de suspense e terror. Uma das poucas séries de terror que eu realmente via. E The Last Man on Earth, O Último Homem na Terra, que era uma série de comédia e realmente a comédia era muito boa. E a história ainda tinha muito que dar. Pronto. E qual é a justificação para o cancelamento? Eu só li a justificação para o cancelamento de Lucifer, segundo a personagem principal. O que ele disse foi que lhe telefonaram no final de uma conferência com fãs e simplesmente lhe disseram que a série tinha sido cancelada. Pois, porque deve haver razões para isso, não é? Se elas têm audiência, curiosa. Não faz muito sentido. Pois, mas esperemos então, a Bárbara estava aqui a dizer que talvez não seja assim, que talvez algumas delas continuem. Vamos aguardar então. Espero bem que sim. Bem, então hoje sugeres? Hoje vou sugerir uma série chamada The Hot, que é uma série de drama e crime americana, criada por Joe Halpin. A primeira temporada consiste em 10 episódios e esta estreou em 8 de março de 2018, é relativamente recente. Em 24 de abril de 2018 foi anunciado que a Sony tinha renovado esta série para uma segunda temporada, que é bom. The Oath explora um mundo de gangues formadas por aqueles que juraram proteger e lançar a luz sobre as sociedades corruptas e secretas que são quase impossíveis de se unir. Uma vez unidos, estes farão o que devem para se proteger uns aos outros inimigos de lado de fora e dentro das suas próprias barreiras. A série, como já disse, está atualmente na primeira temporada e cada episódio tem entre 43 e 49 minutos. Se o ouvinte é fã de séries de drama e crime, esta é uma série ideal para si. Muito bem. Quem é fã de séries, aqui tem mais uma ótima sugestão. Então, o que vamos fazer? Vamos jogar o jogo até que encontremos uma saída. Temos um target nisso! Rádio Boa Nova. Espetacular. E agora vamos ficar com os jovens atentos com uma questão interessante. A Bárbara traz-nos aqui uma questão que se calhar muito na ordem do dia. Foi feito um estudo e percebeu-se que os jovens da vossa idade, quando ficam privados de internet, sentem-se mal. Portanto, ficam extraordinariamente perturbados pelo facto de estarem privados das redes sociais ou dos contactos com os colegas. Vejam que esta análise também diz respeito a Portugal. Portanto, jovens da vossa idade, como é que se comportam quando ficam sem internet? É verdade, são dados da OCDE. 80% dos jovens em Portugal dizem sentir-se mal quando não estão na internet. Estes dados dizem respeito a 31 países. 8 em cada 10 adolescentes em Portugal dizem sentir-se mal quando não estão ligados à internet. Entre os países da OCDE, tem havido um aumento do tempo que os estudantes passam online depois de um dia típico de aulas. Indica o estudo divulgado e revela que Portugal tem um elevado número de jovens de 15 anos que reportam sentir-se mal se os estiverem ligados à internet. A percentagem é mais elevada nos rapazes, 79,4%, e entre as raparigas é de 79,2%. De acordo com dados relativos a 2015. Além disso, os mesmos dados dizem que as jovens portuguesas são aquelas que mais sofrem se estarem ligadas à internet. Em França e na Suécia, a percentagem é menor. No que diz respeito aos rapazes, mais de 80% dos suecos e dos franceses ressentem-se quando não estão ativos. Dos 31 países que fizeram parte do estudo, os jovens da Alemanha, da Estónia e da Eslováquia rondam os 40%. A média dos países da OCDE ronda aos 55%, sendo que as jovens são as que se queixam mais. Além destes dados, o relatório indica que, comparativamente a dados de 2012 e 2015, os jovens passam muito mais tempo ligados à internet agora. Por exemplo, os portugueses estão ligados cerca de 140 minutos por dia, quando há uns anos estavam 100 minutos. Apesar de tudo, Portugal fica situado abaixo da média da OCDE e colocado em nono lugar dos jovens que ficam menos tempo passam online. Pois, então e com vocês? Também é assim? Vocês também ficam neste stress e a sentirem-se mal se estiverem privados de internet? Como é, Bárbara? A internet é necessária, é uma, digamos, uma parte importante do meu dia-a-dia. Também, desde trabalhos a estudos para testes, que muitas das vezes faço, uso o e-mail, que os professores enviam os PowerPoints ou apenas documentos importantes. Também para uma questão de lazer, mas quando não tenho internet, quando não tenho tempo para a internet, não me sinto mal por isso, porque sei que há outras coisas para fazer, como ler um livro, conviver, falar com os meus pais, com a minha família, com os meus amigos. Há muito mais para além da internet, mas obviamente que ocupa um tempo até relativamente grande no meu dia-a-dia, apenas mesmo pela questão de necessidade. Não de dependência. Não de dependência. E tu, Francisca? Eu concordo totalmente com a Bárbara. Até acho muito estranho as pessoas sentirem-se mal por não estarem conectadas online. há mais vida para além da internet. Sim. Viste? Por exemplo, eu gosto muito de fazer coisas mais ao ar livre do que estar propriamente... És praticante de esporte federado, de hockey e patins. Do que estar propriamente agarrado a um telemóvel. Não digo que não passe lá tempo com, muito grande, com uma grande maioria de jovens de hoje em dia, mas acho que trocaria muito facilmente o telemóvel por outra coisa que achasse mais interessante. Muito bem. Gonçalo, ficas em stress? Ficas com grande ansiedade se ficares privado da internet? É assim, eu uso muito a internet, mas imaginar que eu estou a estudar. Uma semana sem internet. Epá, era problemático. Continuo a ter mensagens chamadas, mas uma pessoa fica desatualizada, não é? Fica fora do mundo. É, exatamente. Só se comprarmos o jornal, não é? Consideras-te um dependente? Um bocado. Um bocado. Eduardo? Eu acho que não, isto também já vem imposto dos pais, também é uma rotina. Os pais também se habituaram, como a professora disse, que os jovens cada vez estão mais obesos, e isso também é uma questão disso, porque os pais se impuserem uma medida, por exemplo, X horas na internet e depois tens que ir fazer uma atividade ao ar livre ou praticar um desporto, isso aí já vem muito da educação de casa, porque se os pais já estiverem habituados a fazer isso, supostamente os filhos seguem o exemplo. Pois é. E educa-se pelo exemplo. Exatamente. Se os próprios pais também estão muito ligados à internet, passam essa mensagem aos filhos. João, e nós, como é que é? Eu não acho, porque eu, por acaso, já estou meio que habituado a ficar assim. Eu tenho internet em casa, tenho acessibilidade a tudo, mas eu costumo, no verão e tudo, ter acampamentos do COS, da Caritas, dos escuteiros e tudo. E, por exemplo, da Caritas é uma semana. E estou uma semana inteira sem telemóvel, sem internet, sem ligações, sem nada. Claro, e sobrevives. Mas, claro, vemos televisão, temos a televisão para ver notícias, não sei o quê, para atualizarmos, não é? Mas eu não preciso, não, eu não me chateio de não ter. Eu consigo sobreviver sem. Gonçalo, querias dizer? Relativamente àquela situação dos pais começarem a habituar as crianças desde muito novas, eu realmente acho que isso está mal feito, porque hoje em dia eu estou na escola e eu vejo... pequenitos de 10 anos, 11, com aqueles telemóveis que estão maiores que os meus, e que eu não entendo porque é que os pais gastam assim tanto dinheiro nesses aparelhos com os filhos tão novos. Eu, por exemplo, só recebi o meu primeiro telemóvel e era daqueles que só dava para fazer chamadas quando tinha 13 anos, mais ou menos. E agora está a ser cada vez mais cedo, estão a ter percepção disso. Exatamente, e uma coisa que eu também acho muito mal é que eu costumo mais ver isso quando vou assim a cidades. Os pais, para entreterem os filhos, o que é que lhe metem à frente? Um ecrã. E eu acho que isso não é bom, nem para o filho que se habitua a estar sempre com um ecrã à frente, nem para os pais, porque interagem pouco com o filho. Muito bem visto, é isso mesmo. Francisca? Como o Branco estava a dizer, também vejo muitas crianças com telemóvel, muitas vezes maior que o meu e mais XPTO, entre aspas. De enquanto que eu recebi o meu telemóvel em que posso aceder à internet e isso tudo, este ano mesmo, em fevereiro. Com 14 anos? Com 14 anos. E eu nunca reclamei na vida por causa disso. Sempre passei muito bem. Estas consequências que nós agora já estamos a ver e se calhar estão a agravar-se para o futuro tem que ver com aquela questão da educação que outro dia a Bárbara falava, não é? A admissão que os pais estão a ter até em relação a estas novas tecnologias, porque isto está a ser, esta evolução tecnológica está a ser tão rápida que a própria sociedade, que os pais e os filhos fazem parte, obviamente, a sociedade somos nós, não estão a ter percepção da avalanche da invasão destas novas tecnologias, que obviamente, como vocês dizem, elas são importantes, elas têm que fazer parte da nossa vida. Todos nós hoje, quando trabalhamos muito com a ferramenta da internet, é óbvio, é uma ótima ferramenta para comunicarmos, para irmos buscar informação. Agora, estas novas tecnologias devem servir para nós as usarmos, não para elas nos dominarem, não é? E neste caso, os jovens se sentirem completamente infelizes porque não estão ligados à internet. Isto é um alerta que aqui fica. É assim, eu pessoalmente... Eu provavelmente iria sentir um choque se me tirassem a internet, não é? Assim, de repente, ia ficar assim incomodado. Agora, eu não sou propriamente dependente da internet, eu vivia bem sem internet. Mas há aquelas pessoas que deliram se não tiverem internet à frente. Enlouquecem. Exato, isso também vem de maus hábitos que se criam ao longo dos anos. Exatamente, e que se estão a agravar, não é? Por isso é que deixamos aqui alerta aos nossos ouvintes, sobretudo aqueles que tiverem adolescentes ou crianças a seu cargo, para reverem esta situação. Rádio Boa Nova. Como esta semana se celebra a festa da francofonia, vou falar também da música francesa. Merci é a canção escolhida para o Festival da Eurovisão 2018 e fala sobre o nascimento de Merci, bebê nascida num barco de imigrantes ilegais que fazia a travessia do mar Mediterrâneo em março de 2017. Eu nasci esta manhã, meu nome é Merci, no meio do mar, entre os dois países Merci. São estas as primeiras estrofes de Merci, canção vencedora do Destination Eurovision e representante de França no Festival Eurovisão 2018. A protagonista da canção, Merci, nasceu 21 de março de 2017 no SOS Méditerranée, um bairro de auxílio que salvou cerca de 1000 imigrantes ilegais que tentavam atravessar o mar Mediterrâneo da Líbia para a Itália. França ficou em 13º lugar com 173 pontos. Je suis né ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays, Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi, oh oui. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre, oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Depois de terem sido realizadas as sessões escolares e distritais, nos dias 14 e 15 de maio teve lugar em Lisboa, na Assembleia da República, a Sessão Nacional do Parlamento de Jovens do Secundário, subordinada ao tema Igualdade de Género, um debate para todos. Nelas estiveram presentes mais de uma centena de jovens deputados que chegaram aqui depois de provarem a sua qualidade nas sessões escolares e distritais e que eram oriundos de 54 escolas que representavam os 22 círculos eleitorais. Mais uma vez, o Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital esteve representado ao mais alto nível, uma vez que os alunos Bárbara Coquim e Tiago Amaral foram, juntamente com os alunos do Agrupamento de Escolas Martinho Arias e do Colégio São Teutónio, os representantes do Círculo Eleitoral de Coimbra. Os jovens foram recebidos pela Vice-Presidente da Assembleia da República, Teresa Cairo, pelo Presidente da Comissão de Educação e Ciência, Alexandre Quintanilha, e pelo Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, Pedro Pimpão, e por diversos deputados dos grupos parlamentares. No final de dois dias de intenso e entusiasmado trabalho, foi elaborado o projeto de recomendação final, que contém 10 medidas que os jovens deputados propõem que sejam adotadas pela Assembleia da República. A aluna da Escola Secundária Leonor Vasconcelos, que acompanhou a atividade na função de jornalista, vai ainda elaborar uma reportagem sobre os trabalhos desenvolvidos a fim de concorrer ao Prémio Reportagem. Esta foi uma atividade muito enriquecedora, de certo, que contribuiu certamente para um conhecimento profundo do sistema político e eleitoral português e para a construção de uma cidadania ativa e responsável de todos os intervenientes. E como nós sempre temos a sorte de ter aqui connosco um dos intervenientes no processo, neste caso a Bárbara Coquim, vai-nos fazer o relato do que se passou nestes dois dias intensos no Parlamento. Bárbara, gostaste da experiência da Sessão Nacional? Foi sem dúvida das melhores experiências que já tive a oportunidade de ter. Estes dois dias, apesar de serem super cansativos, e quando cheguei na terça-feira à noite a Oliveira, estava muito cansada, mas sei que é uma experiência que eu vou recordar para... Enriquecedora. Sem dúvida alguma. Relata um bocadinho o que é que se passa nestes dois dias. No primeiro dia vocês trabalham em comissão? Sim, porque somos, como a professora disse, 22 círculos eleitorais. E portanto, no primeiro dia agrupam-nos em pequenos grupos, onde debatemos os projetos de recomendação de cada um dos círculos presentes no grupo, e daí sai um único projeto que será que irá constar provisoriamente no projeto de recomendação final. A ser debatido no dia seguinte. A ser debatido no dia seguinte, em plenário, e este ano passaram 16 medidas no projeto final, que depois, no segundo dia, se faz quase durante o dia inteiro o processo de eliminação de medidas, até ficarmos com um projeto de recomendação de no máximo 10 medidas. Nesse segundo dia debatemos em plenário, tal como vemos na televisão, podemos estar mesmo lá a ser deputados a sério, como foi a expressão que se usou bastante nestes dias, e realmente podemos saber e pudermos estar mais inteirados de como é que se procedem as coisas em Parlamento, como é que se aprovam leis, medidas, e acho que foi sem dúvida algo muito enriquecedor, sem dúvida alguma. Achas que saíram de facto propostas muito interessantes sobre este tema da igualdade de género? Sim, é assim, é um tema em que já há bastante legislação em vigor e acho que também propusemos leis bastante importantes, e realmente agora é um tema que com o avançar do tempo e com a mudança de mentalidades e de educação, que realmente vamos... conseguir mudar. Sim, acredito que sim. No sentido positivo. Para além de tu dizeres que trabalharam em comissão no primeiro dia e depois em plenário no segundo dia, também faz parte deste programa do Parlamento dos Jovens um espetáculo de música, que tu já me disseste que foi muito bom. Foi muito bonito, sim. Foi um espetáculo com um dos coros de Lisboa, não me recordo ao certo do nome, mas foi uma hora ao ouvirmos o coro, e foi provavelmente dos momentos mais bonitos de toda a Sessão Nacional. Depois também há a questão do convívio entre tantos jovens do país todo, não é assim? Também é uma vertente muito interessante. E não apenas a questão dos debates, mas como a questão do convívio, me deram uma visão muito diferente daquilo que realmente se passa, porque eu venho aqui semanalmente dizer o quão os jovens são apáticos, o quão os jovens não se interessam, e ali eu mudei completamente a minha perspectiva sobre isso, porque realmente a percentagem dos jovens que são apáticos, que não se interessam, e que são realmente ligados de todos estes temas, é uma porcentagem muito pequena, porque realmente os jovens querem saber o que se passa no futuro, querem mudar o futuro e querem realmente participar e poder legislar acerca de toda a sociedade e de todo o meio que os rodeia. No próximo ano estarás novamente no programa O Parlamento dos Jovens e provavelmente no Euroescola. E recomendas aos teus colegas que participem nestas atividades extracurriculares? Eu acho que atividades extracurriculares são sempre muito enriquecedoras, seja de desporto, seja de política, seja de ecologia, o que quer que seja. Acho que são sempre atividades de extrema importância e que realmente nos dão. A escola não primeiro, são só aulas, não é? Exato. E primeiro que nos dão uma grande estaleca e uma visão completamente distinta daquilo que nós já das opiniões que nós já tínhamos. Até porque foi o que foi dito até no nosso debate. Quando estamos a concorrer para um trabalho e temos o nosso currículo, que participámos na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, isso é algo que nos dá pontos muito mais a favor, porque realmente significa que nós temos opiniões, que nós nos importamos e que realmente temos sempre uma palavra a dizer. E aí é importante nós termos uma palavra a dizer, não nos imiscuirmos dos temas que realmente são tão importantes e que nos afetam a nós diretamente, porque sim, afeta-nos diretamente, mesmo esta tal percentagem pequena dos jovens pensarem que não, é algo que nos afeta e bastante no nosso dia a dia e que muitos de nós não estamos a prestar a devida atenção. Muito bem, então aqui fica lançado o repto para os jovens estudantes no próximo ano, no básico e no secundário, participarem nas listas para o Parlamento dos Jovens, porque poderão ter esta experiência tão enriquecedora que a Bárbara Coquinha que acabou de referir. A Escola e o Meio. Estamos assim a terminar a Escola e o Meio desta semana, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniela Lopes, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa. Agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.